Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu de mão fechada na calada é madrugada. Comportamento de alguém que saiu da bocada e caranguejo é que eu vejo você também. A vida dele andar pra frente não tem como entender. Desceu, morreu, espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, ficou só eu e Deus. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Tudo é tão mudado, de pequeno já não éramos um para o outro muito confiado. Coloque o velho na cama, você me disse, foi pegar o cigarro. E depois de sumiço, olhar de tartaruga em tartarugado, baforada na cola, tragada lata de Coca-Cola, se esqueceu da bola. É só furar doido, eu vi meu irmão Misé Ciclano fazendo. É só puxar doido, e a cocaína descendo, na sequência escorrendo. Mas que droga, nós não somos diferentes, somos a mesma criatura, mistureiro pura, eu sei que quer a cura. Espelho meu, represa suja, recupera tudo aquilo que perdeu na rua. É só engatilhar e derrubar, pá. Desde pequeno vendo aquele fura-fura, perfurando a inocência e trazendo alguém da luta das ruas pra descarregar. Já se caminhou pelo correto, tua avenida é sagrada e ninguém espalhará a discórdia pela tua casa. Moleque bom de educação, que não corre dos princípios nem foge pra Ribeirão. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Um belo quadro na parede, o desabafo de todos os dias. Se sente gratificado em obter especial companhia. Em seus olhos agora não prolifera medo, seu veneno na agulha será mantido em segredo. Já faz um tempo eu quero lhe falar, no mundo de várias formas diferente de pensar, foi decidido que uma bala vale mais que uma palavra. Sentimentos não me importam, um pingo d'água. Cresceu no Eliana, Secap Martinez, Rafael de Medina, aprendizado não te fez. Um barato brilhante escorre do seu nariz, um barato brilhante que não te deixa feliz e traz perfuração. Fica aí nesse banco entartarugado, que eu vou ali no Vandão, Rafaela na esquina, uma recepção. Atravessei a viela, mas não passei do chão. Não entrei debaixo daquele terrão, numa caixa enorme que chamam de caixão. É minha mãe o quê? Cadê? A minha mãe mescla porra nenhuma. Um pedaço da minha vida que tornei impura, só mistureira mano, não põe a cara na frente do cano. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Marcas pelo corpo, obras de Jesus, um espelho, um desgosto, mas olhe para a cruz. Você morre por alguém, você anda pela luz. Tem respeito por alguém que por você sofreu na cruz. E pedras na avenida você tem, eu também. Só não quero ver seu sangue escorrendo no vai e vem. Você quer é ter dinheiro, não sonha com lerite. Eu sei como é que é, se não paga nós agride. Eu tenho um espelho, me mostra como eu sou. Sou fraco, às vezes louco e também pecador. Ele pensa que me engana, errou e vai errar. Já desceu pela garganta o que ainda vai pagar. Refletiu a nossa morte, quem é que vai primeiro? Me deve, faz tempo se te devo, não me lembro. É bom eu não contar com quem não posso contar e não deixar mais nada pra você segurar. O Gans atirou em ti porque você goelou. E se ele me acerta, e se ele te acerta? Brincadeira de mau gosto, me envolver com esses comédia. Foi assim com o Vaguinho, tirou na cabeça. Não queremos contra o irmão antes da hora apodreça. Me revoltava toda vez que minha mãe dizia que você era um espelho que não refletia. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Espelho, espelho meu, você não percebeu que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Espelho, espelho meu, você não percebeu que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Que mão fechada de repente é caranguejo que desceu. Que nos perdemos dos bons, agora é eu e Deus. Espelho, espelho meu, admire, confesso me espelho, confesso me espelho.